é uma sensação boa ter sobrevivido ao outro inverno. A terra está acordando e se espreguiçando. Verão está chegando, canta alto o cuco. Se espalham as sementes e crescem os campos e florescem novamente os bosques. Certo, mas o que vamos fazer? O que quer dizer com fazer? Estamos fazendo, não é? Estamos respirando e andando. Temos que arrumar alguma grana. Precisamos de um lugar para ficar. Você não pode andar pelas ruas o resto da vida. Você acha? Estou andando por essas ruas desde muito antes de você nascer. Bem, eu é que não vou acabar que nem você. Tem muito tempo passando. Era inverno, aí primavera. Eu não lembro do que andei fazendo esse tempo todo. Ei, não chute os pombos. Eles só estão tentando viver, igual a você. A cidade tem seus próprios deuses espíritos, deuses dos carros com os olhos elétricos, deuses dos funerais com a forma de trens subterrâneos como um deus verme. E há animais totens também. Se quiser ser um feiticeiro, você aprenderá a honrar esses animais, ratos e pombos também. Animais invisíveis, entende? São ignorados e desprezados, como nós. Ninguém vê suas idas e vindas. Você gostaria de voar como um pombo, garoto? Ver com aqueles olhos? É, pode ser. Tudo que eu quero é um lugar pra morar. Eu não aguento mais um... Porra, eu tô estranho. O que você fez comigo? O que você fez? Merda, calma, eu... Calma, garoto. Shhh, deixe-me pegar teus olhos. Isso, respire fundo. Não entre em pânico. Passarinho, passarinho, pare um pouco com teus afazeres de pássaro e venha cá. Há trabalho a ser feito. Agora venha, não enrole. Você nem mesmo sentirá a dor. Quando ele me vê, voa para longe, pois o tempo não espera homem algum. Em vão, aos gritos, parto para o céu, pois aqui embaixo a piedade não é habitual. Olhe, olhe. Sobre a terra, todo aquele que trava sua guerra, quem não reconhece muro de prisões, a quem não respeita correntes de grilhões. As que não esperam que o tempo lhes dê razão, as duas vão derrubar a moral e a tradição. A todo aquele que abraça a delinquência, a todo aquele que vive em consequência, oh, oh, oh, a todo anarquista, oh, oh, oh, a todo anarquista. Aqui é o Pensador Louco, eu só queria dizer que eu nunca vi pelos olhos de um pombo, mas vários já cagaram em mim. E aqui é Evaristo Ramos e pegue o pombo agora. Evaristo Ramos, meu grande amigo e brother aqui do Comicus Invisíveis. Como você está? Está tudo bem? Não como você, mas gostaria, né? Olha só, mas é um comediante, eu sou um mero comicozinho. Vamos parar, porque senão a gente vai ficar nisso pra sempre. É que o humor, cara, quem não me conhece, né, mas quem me conhece sabe que humor é meu sobrenome, né? Achei que era Cogos, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Não, cara, imputando desgraça no meu nome. Ele que me envia essas porra aí. Evaristo Ramos, estamos no terceiro episódio de Cômicos Invisíveis. É, o pessoal tá adorando, assim, as pessoas me param na rua pra me pedir dinheiro. Tem nada a ver com o programa. Mas elas me param na rua ainda assim. Evaristo Ramos, pro ouvinte que caiu de paraquedas ou sem paraquedas e agora está na UTI, você poderia fazer um resumo do que aconteceu em Invisíveis até agora? Bom, vamos lá. Danny McGowan até o presente momento, ainda é um pouco, né? Um jovenzinho rebelde ali da Inglaterra, de Liverpool. É Liverpool, não é, pensador? Sim. Que é revoltado, é um puto que toca fogo em escola, agride professor, rouba carros, certo? Certo. Só que em determinado momento ele é pego por um grupo de pessoas do MBL, quer dizer, um grupo de conservadores ali que querem doutrinar jovens arruaceiros. Isso, desperdícios do sistema, né? Eles querem dar um novo futuro para eles. Querem fazer eles serem útil, sabe? Sem pensar muito, arrancando capacidade de raciocínio deles. Livre-arbítrio, essas coisas menores, né? Essas coisas que não importam, né, pra sociedade aí. Esses conservadores aí só querem saber de coisa útil. E então ele é salvo pelo King Mob, um membro, ou até o presente momento, líder ali de uma célula dos invisíveis. Um grupo de pessoas que lutam contra essa organização aí que quer acabar com o livre-arbítrio, a forma de pensamento e a liberdade das pessoas. E no último capítulo, ele encontrou com um dos melhores personagens da série, chamado Tom Bedlam. Ele encontra com Tom Bedlam, que vai guiar ele aí por esse mundo cheio de viagem de mofo azul, magia e, por que não, né, alguma aventura aqui e acolá. Muito bom. Então, Evaristo Ramos, estamos aqui, terceiro episódio. Por favor, pro ouvinte, você poderia descrever esta esta capa que eu só posso considerar como um pesadelo de conjuntivite? Nossa, essa capa aqui... A capa é o seguinte, é uma cidade com um fundo meio avermelhado. É Londres, né? Dá pra ver É Londres, isso. A ponte de Londres logo ali abaixo. E o fundo meio avermelhado ali, tipo os céus de São Paulo, né? Que às vezes estão avermelhados. Sim. É, o vermelho da capa é o Tâmisa, né? O rio Tâmisa. É que geografia britânica não é meu forte. Tranquilo. Eu faltei essas aulas. E aí, em primeiro plano, assim, como se estivesse voando de forma desordenada, tem o Danny McGowan, ou uma projeção astral dele. Eu acredito que seja uma projeção astral por causa do... Do brilho azul. Esse feixe de luz que envolve ele, né? Do brilho, isso, brilho. E ele tá... Essa aqui é o que mais chama atenção nessa capa, são os olhos esbugalhados dele, com sangue ao redor, parecendo o olho amarelado, com uma íris bem dilatada, né? Tipo o pensador depois de uma noitada assim de constituição. Ê, minha juventude. Bom, ouvinte, você vai poder olhar pelo menos o detalhe desse pedaço da capa, que vai ser a capa do episódio, mas nós estamos aqui, ele está numa posição astral, talvez caindo... Ele tá com o olho muito travado de pó. Pelo menos era o que eu achei quando eu li isto a primeira vez. Evaristo, você que é um artista aqui, me responde um negócio. O Danny, ele tá desenhado nessa capa, mas a Londres que a gente vê embaixo, ela parece que foi uma fotografia dessaturada, depois transformada numa qualidade de xerox em preto e branco, e o preto continua preto e o branco amarelo. Você sabe o nome dessa técnica? Eu acho um negócio sempre legal quando... Cara, esse... Eu acho que é só colagem mesmo, né, pensador? Olha aí. Que o Kib já fazia muito isso ali no quarteto, né? Ele pegava fotos e fazia as colagens ali das viagens dos quatro fantásticos lá. Os quatro incríveis, sei lá que porra é essa. Eu acho que é só colagem e ele pinta, né, cara? Cara, só um parêntese aqui rapidinho. Mero parêntese. A Abril nunca devia ter mudado de Os Quatro Fantásticos para Quarteto Fantástico, cara. Os Quatro Fantásticos é muito mais legal. Ficava sempre aquela dúvida se eles eram super-heróis ou se eles eram uma quadrilha de festa junina. Em minha defesa, eu não sou leitor de Quarteto Fantástico. Ok. Essa capa aqui, te perguntando de novo, eu olhei nos registros aqui, ela é de um Sean. Ele não tem nem sobrenome, é só Sean, de 94. Você tem ideia de quem seja esse filho da puta, não? Que fez a capa? É o Sam Phillips, pô. Sean Phillips, eu acho que a gente até citou ele, eu acho, no primeiro programa. É verdade, eu sou um merda. Quando vai falar dos artistas envolvidos ali nesse primeiro arco de capítulos. Sim. É ele e o Steve Yau fazendo a história. Grande artista, aliás, né? Grande artista. Grande maravilhoso. Artista. Mas vamos lá. Página 1. O que nós temos na página 1 virando esta capa fabulosa? Virando aqui esta capa magnífica, nós temos aqui um painel. Eu adoro essa abertura aqui de capítulo, que é um painel na lateral, que ocupa toda a página, assim, basicamente. Sim. E do lado dele, no espaço vazio da página, é o título. É, Na Pior Entre o Céu e o Inferno, parte 2. E no painel, no primeiro plano, a gente tem ali... Como é o nome desse ângulo, pensador? Eu não quero dizer que o painel tá pegando a bunda do cara ali. É, ele tá pegando ali o vinco entre as pernas do cara lá. Isso seria um contra-plongé, visto assim de baixo, levemente de baixo pra cima. Nós temos um... Isso. Porque terminou o segundo número da revista, terminou assim, né? Com ele sendo confrontado pelos caçadores de humanos que vagam, os aristocratas caçadores de humanos que vagam por Londres matando pessoas vulneráveis ou de baixa renda ou que não tem onde morar. E agora a revista, a parte 2, é foda porque apesar de nós dois estarmos lendo uma versão traduzida, nós como sempre conseguimos ter traduções diferentes. Mas, tamo lá. O Dane está encostado contra a parede de tijolos ali no meio, entre as pernas do cara, entenda como quiser, ouvinte. E o cara, que tá de costas pra nós, fala: vamos lá, seu pedaço de ralé, pelo menos faça um esforço pra deixar isto divertido. E isso, aqui ele fala assim: ora, vamos lá, seu oik fétido, quem sabe faz um esforcinho só pelo esporte. Olha aí, capaz de tua tradução ser melhor que a minha. É nóis. Vamos virando a página. Virando a página. Nós temos no primeiro quadro dois dos caçadores que estão ali. Um com cartola, o outro com chapéu de jockey. E, isso. E eles dando a entender que eles teriam pegado ou matado o Tom ou Bedlam. Isso, até que ele fala, o velho foi fácil, muito fácil. Mas estou achando que você vai ser até mais fácil, o Tinho Magricela. E aí no painel seguinte, o Danny... Braveja, né? É, filho da puta. E ele parte pra cima deles, né, cara? Ele manda soltar ele e deixar ele em paz. E aí ele é... Ele toma uma coronhada de facão, né? Ele toma uma coronhada de facão que... É meio que de costa de mão, né? Que ele pega assim, isso. Coronhada. O cara tá segurando um facão ali, ele vira de lado e dá-lhe com a coronha e o Dane, o bom Zé Merda fracote que ele é, ele só faz aquele... E cai no meio do lixo. Isso. Virando a página. Ele tá meio zonzo com a porrada que ele tomou. A visão dele tá meio nebulosa. Ele olha pros perseguidores dele. E enquanto ele tá ali no meio do lixo, com o nariz sangrando, eles falam: só queremos que você saiba que podemos te matar a qualquer hora. Um dia, quando você menos esperar, estaremos lá. Nem mesmo tua vida te pertence. E aí eles vão entrando nas sombras de um beco que tá atrás deles, assim, e eles desaparecem nas sombras. Aqui a gente tem um painel com close bem, bem closado no rosto do Danny, chorando e gritando, né, pô, filho da puta. Eu acho que essa é uma das... deve ser a segunda ou terceira vez que ele demonstra um sentimento de perda, né, de história. Porque ele realmente gostava do Tom, né, foi o que a gente comentou no outro episódio, que foi a primeira... figura, talvez uma das primeiras figuras paternas com que ele teve afinidade, né? Fora o Gaz, né, que era o brother dele lá, que acabou ficando na casa no Lar Harmonia, o que ele demonstra mesmo assim é com o Tom, mas pô, não é impossível não gostar do Tom, cara. E aí ele tá ali, se levanta ali, meio ainda baqueado, né? Sim. Ele vai mexer na jaqueta do onde estava o Tom, ele pensa onde aparentemente estava o corpo do Tom, né? Sim. E aí, quando ele levanta o jaqueta, o Tom tá atrás dele, né, cara? Encostado à parede. Sei. Atrás dele, assim, nada encostou nele. Ele tá todo pimpão ali. É, ele tá, pô. Ele ainda fala assim: chega de coaxos. Chega de coaxos, anjo negro. Não tem alimento para dar-te. Muito bom. Viramos a página. E aí, tipo, o Tom, vira a página. É, o Tom tá falando um daqueles... Mico, aqueles high-kai dele lá, aqueles poemas de quatro... Sim, Tom tem frio, Tom tem frio, me dê meu casaco, garoto, antes que eu congele. E o Danny, provando que ele é o frangote que ele é, todo preocupado: onde diabos você esteve? Eles podiam ter me matado. Bom, o Tom dá uma perturbada, uma cutucada nele, fala assim, você tava pronto pra brigar com eles por mim, é? Defendendo o coitado do Tom O'Badlin, que ninguém ama. Pensei que você não gostasse de ninguém. E aí o Tom tá apontando pra baixo, ele fala, não gosto mesmo, olha aqui. E aí ele pega uma insígnia branca, assim, tipo um botão branco, que é a insígnia dos invisíveis. E ele fala, é um botão, mas não tem nada aqui, deve ter caído de um deles. Aí o Tom responde, o rapaz tem que ser de boa índole para ajudar um amigo idoso. Hoje em dia ninguém diz uma palavra de apoio ao jovem, mas é só a morte surgir que ele se revela. E aí ele sai andando com o Danny, né? Sim. O Danny fecha o punho ali segurando o botãozinho branco. E aí ele pergunta onde é que ele tava, né? Quando eles começaram a detonar ele. Sim. Eu tô só falando, no fundo você é um bom garoto, como um filho. É o mecanismo de proteção do Dane, né? Ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente, ele faz tudo o que ele quiser, ele tá melhor sozinho, mas filho da puta, onde é que você tava na hora que eu tava me cagando de medo? ele manda o Tony se fuder, né? E fala que ele tá se mandando antes que eles voltem. E aí ele sai andando e deixa o Tom ali atrás. E aí virando página, corta e eles estão andando por um parque, por uma praça pública. Fala. O filho da puta todo tempo tá dizendo, certo, fica aí que eu tô indo embora. Aí quando vira a página, pô, tô então, né? Pra onde é que a gente tá indo agora? Então? o moleque, ele é só bravata, cara. Ele não tem nada pra sustentar o lero-lero dele. Assim, ele é um merda. Ele é totalmente dependente e ele não assume. Mas aí eles estão andando lá pelo parque. Essa é uma frase que eu gosto muito, assim, desde a primeira vez, quando o Danny pergunta, mas o que é que a gente vai fazer? E o Tom responde, como assim fazer? A gente tá fazendo, estamos andando, estamos respirando. E aí o Danny fala, não, a gente tem que arrumar grana, precisamos de um lugar pra ficar, você não pode andar pelas ruas o resto da vida. E passando por eles correndo, tá a Boy de novo. Porque eu também gosto dessa frase aí que tu mencionou. Sim. Porque isso aí é meio que uma das formas que a gente tem de lutar contra o extremismo, né, cara? Sim. Os conservadores, se querem limar a liberdade. Quando eu falo liberdade, pelo amor de Deus, vocês não achem que é liberdade que o bolsonarista fudido fica defendendo, viu? Não é esse tipo de merda, não. Só o fato de tu respirar e tá andando Já é uma afronta ao conservadorismo. Sim. Ele quer que pra ele, só eles podem fazer isso. Tu tá subserviente a eles. Eu acho muito bacana essa... Pô, é maravilhoso, cara. Porque pra ideia dos conservadores, dos meritocratas e tudo mais, não basta você existir. Você tem que trabalhar e trabalhar até morrer pra dar dinheiro a eles pro sistema continuar girando. Exatamente. Mas pra viver, né, pra... Você precisa só estar ali, né? Pra ser, você precisa apenas estar. É muito bom. Bom, a Boy passa correndo por eles ali, o que significa que ele nunca esteve realmente sozinho, tem sempre alguém de olho nele. E o... Eu só imagino a Boy de longe vendo ele pegando uma surra dos caras. E aí, vamos lá, continua. Tá, o Danny, ele não entende esse conceito, ele fala, pô, você não pode andar pelas ruas o resto da vida. E o Tom fala, você acha? Eu tô andando pelas ruas antes de você nascer. E aí o Dane dá a bicuda num pombo que tava ali, que eles estão... O Tom tava dando migalhas pros pombos ou qualquer outra coisa assim. Ele dá a bicuda no pombo, assim, no revoltadinho, só pela revolta, e fala, eu não vou acabar que nem você. Tem muito tempo passando, é inverno, depois vem a primavera, e eu nem lembro o que a gente andou fazendo. E aí o Tom dá um esporro nele. Como eu sei que você gosta muito dessa parte, eu queria que você descrevesse essa parte, que eu acho uma parte muito foda. Isso aí, pô, eu gosto que ele realmente faz uma cara de puto aqui pro Danny aqui. Sim. Aí ele fala, a cidade tem seus... Assim, ele fala, pô, eu acho muito linda essa parte. Ele fala, a cidade tem seus deuses e espíritos, deuses automóveis de olhos elétricos, deuses funéreos na forma de trens subterrâneos que se entocam no escuro como Lorde Verme em pessoa. Kron Quash. É isso, pensador? Kron Quash? Uhum. Kron Quash e animais totens. Se quer ser um feiticeiro, precisa aprender a honrar os bichos, pois há ratos assim como pombos. E aí viramos a página. Isso é muito lindo. Pô, foda. Aí ele continua falando. ele continua falando, animais invisíveis, percebe? Desconsiderados, desprezados, assim como nós, ninguém vê para onde vem e vão. O que acha de voar como um pombo, rapaz? De ver pelos olhos deles. Aí o Danny tá ali comendo, né? Comendo cagando um sanduíche, e andando, né? Que ele tá falando. Exato. Aí fala, aham, claro, eu só quero um lugar para morar, cara. Não aguento mais um. E aí... O Tom dá um pescotapa nele, né? Nossa, é um senhor tapa. E ele fala uma... Eu não sei se aqui no que eu tô lendo, ele fala tipo roots. Isso, aqui, sabe? Também. Que ele fala roots, dá um tapão aquele... no... E dá um pescotapa nele, assim, aquele que estala o crânio. E aí o Tom cai de joelho. Ah, vai. Ele podia fazer igual aquele cara que criava luz, né? Que era só falar, ha! Criava luz, lembra? Sim. Thomas Green Morton, a fraude que se passava por mágico e o caralho, assim, que amarelou na frente do Padre Quevedo, que prometeu mundos e fundos se ele provasse que tinha poderes mágicos, e ele não falou, não, me deixa quieto aqui. No meu coração é verdade. Não, no coração de todos nós. Bom, o Danny cai de joelhos, fala, que merda, tô estranho, o que você fez comigo? E aí o Tom tá chegando por trás dele, ele tapa os olhos do... Isso. Do Danny... E fala, deixa eu pegar teus olhos um instante. E aí viramos a página. Vai, Evaristo, dá-lhe. Aí a gente vira a página. O Tom, ele tá ali segurando ele ali pelas costas, né? Por trás dele. E nisso tem um pombo que vem passando e ele meio que aponta pra esse pombo com os dois dedos. E aí ele fala, pronto, agora respire fundo, sem pânico. Aí ele chama, né? Passarinho, passarinho, deixa de passarinhar só um pouquinho e venha cá. Temos serviços, venha sem fazer cera, nem vai doer. Se ele me espia, sai a voaria, pois tempo aguarda ninguém. Em vão gritaria a alça celestial, pois dó não se obtém. E ele fala, olhe. E esse painel é muito lindo, porque foda. Ele tira as mãos dos olhos do Danny. E o Danny tá com óleo de pombo, parece... né? Isso, tá com óleo de pombo, assim, sangrando, né? Como se o Tom tivesse realmente tirado os olhos dele e substituído por olhos de pombo, né? Não tem a parte branca do em volta da íris, eles são todos pretos assim. E no último quadro dessa página, o Danny começa a ver, através da visão angularmente distorcida de um pombo, a cidade. É tipo aquele ângulo, como é que chama aquele efeito de câmera? É ângulo olho de peixe, né? Isso, exatamente. Tipo olho de peixe. E na página seguinte, são vários painéis ali de Londres, algumas... Os três primeiros painéis são... Eu acredito que são pontos turísticos de Londres, né? Prédios. Lugares conhecidos de Londres. Tem uma catedral ali, e aí tem o parlamento. Com o que parece o parlamento no céu vermelho, assim, com o que parece um halo de energia escura em volta, assim, e talvez duas asas, assim, como se algo tivesse no campanário ali do parlamento. E nos últimos dois quadros dessa página, esse algo que parece asas vira uma ave de rapina gigante, toda preta, assim, que senta no topo do campanário, e ele pega com as mãos uma cruz, eu acho que é uma cruz, né? É, tipo o topo, né? O topo que tem tipo uma cruz ali. É, o campanário, assim, o topo da abóbada ali do... Isso, ele tá... Ele senta, basicamente tá sentado em cima, né? Ele, com a asa dele, dá a entender que cobre todo. Sim. Todo o prédio. É muito assustador essa coisa. Sim, pra caralho. Quando vira a página, parlamento lá, tá intocado, nada aconteceu... Como se aquilo não tivesse existido, ou seja, a gente está vendo pela visão do Tom agora, em vez de pela visão do Danny. E o Tom fala, quando nos encontramos pela primeira vez, eu te prometi um segredo, não foi? Um segredo delicado e brilhante, passado de mão em mão ao longo dos anos, de mestre para aluno. Não te disse que ia contar o que são as cidades? E o Tom aparece ajoelhado com o Danny completamente perturbado, assim, escorado nele. E aí o Tom continua, preste atenção porque eu não contarei outra vez. Aqui está como me foi contado, velho mas renovado com cada relato fresco. Nosso mundo está doente, garoto, muito doente. Um vírus entrou faz muito tempo e nos acostumamos tanto aos seus efeitos que esquecemos como era antes da doença. Eu estou falando das cidades, vê? E aí ele faz uma explicação mega forte, assim, de como era a vida natural pré-infestação urbana, assim, sabe? É, ele fala ele fala, se refere à cidade como vírus cidade, né? Ele fala que ninguém sabe de onde veio ou quem trouxe. Sim. Só chegou. Só chegou e começou a esgotar recursos e se replicar. Aliás, é um texto muito, muito grande, é muito bonita. E eu já adianto aqui logo pro leitor aí, se você costuma se reunir com os amigos para beber, ou fumar, vale a pena assim. Ou qualquer coisa, dentro da lei. Não estamos falando nada de errado aqui. Se a galera tiver no clima de conversar esse tipo de coisa, puxa esse texto aí e joga no meio da rodada para ver se a galera não vai pagar mais cerveja para ti. Nunca fiz esse teste, viu? Maravilhoso. Porra, é muito aí, legal, cara. No último, antes de acabar essa página aqui, aliás, eu reitero aí que o ouvinte tem que ler todo esse texto aqui. É, o leitor, na verdade, tem que ler acompanhando a gente, enquanto a gente resenha, ele tem que estar lá lendo, virando a página com a gente pra maximizar o dano cerebral nele. Isso, pra gente ficar confuso junto. Exato. Aí ele fala que as cidades têm seu modo de conversar. É só ver o reflexo de um leiteiro neon que ele dirá a palavra mágica que invoca sonhos estranhos. Já viu a palavra ichats? É ichats, né? Ichats. Ou ichats. Piscando na noite é um dos nomes sagrados. Sim, a gente vira a página, pensando. Ele basicamente ele tá falando de ver o mundo como ele é. E o mundo como ele é o avesso do que vê com os teus olhos de escravo, né? A palavra é Ixat ou Ixat, como você quiser, é táxi, né? É muito bom. Isso. E aí a gente vira a página, Dane ainda tá vivendo a pior viagem de ácido da vida dele, ele continua falando, segurando a cabeça do Dane pra ele ficar olhando à frente, e ele fala, faça gravações do barulho do trânsito e ouça de noite, irá ouvir as vozes da cidade te contando coisas, trazendo visões. Às vezes elas mostram de onde vieram. Em sonhos acordados, eu vi planetas, cemitérios circundando estrelas abandonadas, como mausoléus silenciosos e mortos, cada construção a sepultura. E cara, Evaristo, o que é isso que aparece assim? São tipo cogumelos gigantes no lugar dos prédios, né? Então, isso aqui, como tu falou, são cogumelos gigantes, só que parece que eles são cheios de uns tumores, né, cara? Sim, talvez. Exatamente. É um tipo de tumor que faria inveja aquele desenhista lá, cara, que enche de tumor o Batman quando ele desenha. Qual é o nome dele? Puta merda. Eu sei de quem você tá falando. Que ele fez o Sandman lá também. Ele desenhou o Sandman também. Sam Kitts? Não. Sam Kitts é bom. Esse também é bom, cara. Ai, cara. Bom, não vou lembrar o nome do cara, infelizmente. Aí vamos seguindo. Bom, ele virando a página, então. O Dane parece estar mais tranquilo, o Tom saiu de escorar ele. Ele continua falando e fala, abra seus olhos e volte a dormir, a lição acaba aqui. Ou seja, ele está devolvendo a visão civil dele, assim, a visão do que todo mundo vê quando olha, assim. E o pombo, supostamente o pombo que ele tinha pegado os olhos de favor, está com os olhos de volta. O Dane está olhando para o nada e fala, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Putz, eu tô estranho. Aposto que você não vai chutar mais pombos tão cedo. Virando a página, ele continua. Dá-lhe, Evaristo, segue com essa aí. Isso, aí já estão em outro. Já estão indo naquela ponte de Londres, né? Sim, a ponte de Londres. E aí o Tom continua, né, com os ensinamentos dele. Ele fala, pois entenda, a Terra não nos quer mais. Ela nos criou do melhor jeito possível, mas era de abandonar o ninho e seguir adiante. Viramos os indesejados. É hora de sair debaixo da saia, rapaz. Agora você aí, ouvinte, entende por que tá tão quente, né? Exato, estamos sendo expulsos. E eu espero que sejamos. Não tem nada a ver com agro isso aí. É a terra. Não, é a terra, agro. É Gaia. Aí no painel seguinte, tá eles dois ali olhando ali pro rio, né, cara? Sim, debruçados na ponte ali, conversando. Eles estão bem de boa, o Dane tá bem relaxado, realmente como um aluno ouvindo seu professor. O Tom continua, não se pode sugar para sempre nas tetas da mamãe. Temos que deixar corpos e cidade para trás e partir para o espaço, assim como os peixinhos tiveram que sair do mar. o único lugar que conhecia. É, isso aí é o Morrison escrevendo sobre a teoria do caos do... baseada no, no, na parada do Aleister Crowley, né? É, a evolução fará de cada um de nós um deus e nós temos que ascender juntos. Ele está falando assim que o modo que os humanos vivem na Terra, assim, ele é falho, que ele não vai... nunca foi perfeito e agora ele está ruindo e que seria melhor a humanidade aspirar a uma divindade em outro lugar. No que depois de todo esse discurso do Tom, o Danny pergunta, eu virei mesmo um pombo? Tipo, como foi? O Danny é aquele moleque, por isso que eu falo que eu queria socar a cara desse moleque, porque o Danny é aquele moleque assim que ele recebe altas revelações, segredos do universo, assim, e a única coisa que ele sabe, que ele pode pensar naquele momento é, puta merda, eu queria tanto uma pizza pra comer agora. Aí aqui no... nos dois últimos painéis, né? Aí o Tom fala, você sempre pergunta a mesma coisa. Quando sonha, o que faz pensar que não é real? Aí o Danny fala, é sonho, cara. Não dá pra tocar, né? E aí o Tom responde, você já tocou a mão do homem que lê a notícia da TV? Essa frase é muito genial, bicho. Só que ela me parece muito com aquela frase que provavelmente tu já ouviu, todo mundo já deve ter ouvido aquela historinha famosa. Qual, da borboleta? Que o cara fala assim, eu não acredito em Deus, porque eu só acredito naquilo que eu posso tocar. Bem. Aí o cara falou assim, você acredita no vento? Eu acredito porque o vento existe, mas você consegue tocar no vento? Olha aí. É tipo isso aí. Eu só queria dizer, deixar aqui clara a minha indignação, porque essa frase do o que é que te faz pensar que não é real... A J.K. Rowling claramente roubou uma frase do Dumbledore. Mas o que é que a J.K. Rowling não roubou também? Pois é, pois então. Bom, o Tom fala, vamos andar mais um pouco. A gente vira a página e eles estão na frente de uma pequena igreja, não uma catedral, uma pequena igreja. E o Tom pede para ele falar sobre o Lar Harmonia. Eles estão sentados em balanços e como é que é essa parte, Varisto? Passa aí pro povo. Então, os três painéis aqui de conversa é o Tom sentado no balanço, o Danny claramente está se balançando, porque a gente vê no segundo painel mechas do cabelo dele, né, indo e voltando assim. Sim. E ele fala, o Danny fala, não tem muito para contar, acho que estavam fazendo experiência médica, estavam ferrando a cabeça dos outros para fazer o que eles mandassem. E aí o Tom fala, para isso não precisa de experiência, é o truque mais antigo que eles têm. E o Danny pergunta, quem são eles? E aí o Tom fala, as forças da treva se querem dominar o planeta. Quem muito mais bom. Seriam? Exato. E aí o Danny para de balançar. E tem um raro momento de prestar atenção. E nós viramos a página, e aí nós temos, assim como aconteceu com os Beatles mortos, uma quebra de continuidade bem estilo Morrison, com o Steele e o John Lennon. Eles ainda estão no balanço, mas no fundo assim, e tem um casal se aproximando, e são um jovem e uma jovem falando de arquétipos da mitologia com o paganismo, assim, de Pan e Dionísio, e ele tá, a mulher tá chamando o cara do lado dela de Fred. E ela fala, temos que ser incandescentes quando encontrarmos o Arlequim. Ouvinte, não confunda com a Arlequina, parada completamente diferente. E aí o Fred do lado dela fala, ah, fácil pra você dizer, eu não sei se eu gosto aqui, esse lugar parece meio assombrado. E o Tom, no outro quadrinho, olha pra eles diretamente e você fica naquele... Que era até o que eu achei que você ia falar um pouco mais cedo, o negócio do sonho da borboleta, né? Você... sonha que é uma borboleta, ou você é uma borboleta que sonha que é uma pessoa. E aí você tem um casal ali vestido em roupas, sei lá, dos anos 20 ou 30, e do outro lado você tem o Danny e o Tom, e eles são fantasmas uns dos outros naquele momento assim. Eles estão assombrando e reconhecendo a presença uns dos outros, é muito maneiro, cara. A mulher tá falando sobre a Mão da Glória. Ela cita um nome que por enquanto não é relevante, que é o tal do Billy Chang. E o Fred fala que tá ficando com medo de tudo, que ele se sente um peixe no lago da escuridão. O Tom tá rezando pra si mesmo, assim, falando aquelas. Balbuciando aquelas paradas que ele fala de dizer: rezem os inocentes, cuidado com o monstro. E viramos a página e eles já estão em outro lugar, estão andando pela rua, o Tom andando na calçada e o Dane todo felizão andando em cima do muro. Como é que rola o diálogo deles, Evaristo? E o Tom fala: a cidade está cheia de magia. Ela não é nem boa nem má, só está lá para ser usada para pensar. As cidades expiram magia. Você sabia que se pegar um mapa e unir os pontos de todos os McDonald's de Londres, terá o símbolo do imperador sombrio Mamon? O Danny ainda aqui está segurando o botãozinho branco, né? Isso. E aí ele fala: aham, claro, e quando que a gente aprende magia de verdade? A raiva desse moleque. O Tom fala: já lhe ensinei toda a magia que conheço, mas eu deixei onde será de mais uso. Se quer que ela funcione, vai ter que me contar de Jack Frost, novamente trazendo esse nome. Sim. A história, né? Que o King Mob já tinha perguntado pra ele e o Danny ficou todo arredio, né? O Danny responde pra ele: por que você insiste nisso? Não tem nada pra contar. Primeiro você me conta sobre os invisíveis. Eu não tô mais afim de ficar andando por aí falando besteira. Tem alguma coisa acontecendo. E aí, nos dois últimos painéis, parece que escureceu mais o tempo, assim. Eles estão sobre um fundo preto, escuro com roxo, assim. E o Danny, num raro momento de inteligência, fala: você é um deles, não é? Que nem aquele careca, o King Mob. O que é esse botão branco? O que é esse botão branco? O que é que tá rolando? O que é que tem a ver comigo? E aí o Tom fala que há uma guerra que eles querem que ele seja o novo recruta. E que a guerra tá acontecendo faz muito tempo, por detrás do véu do mundo que eles conhecem. E que de um lado estão os invisíveis, que é, como a gente falou lá, um coletivo anarquista de guerrilha. E do outro, não é o trabalho dele contar, e que o Danny descobriria logo. Vira na página, Evaristo Ramos. O que é que... Como conclui essa interação? O Danny salta da mureta ali que ele tava andando, né? Ele vai pra calçada ali do lado do Tom. E ele fala: não quero saber em breve, eu quero saber agora. Como todo jovem paciente. Cara, eu queria fazer um pequeno parêntese aqui. Eu adoro o Steve Yeun. Sou fã dele por várias coisas que eu já li dele. Várias delas em parceria com o Morrison também. Mas é um negócio, assim, a galera dos lombadeiros aí que curtem o Alex Ross ficam falando: porque Alex Ross é foda, Alex Ross é tudo. Mas eu acho os desenhos do Alex Ross extremamente estáticos, sabe? Eles não passam movimento praticamente nenhum, assim. Parece que ele tá só desenhando estaltas ou um diorama de bonequinhos. Mas você vê esse quadro, assim, esse primeiro quadro que tem o Danny descendo da muralha ao lado do Tom, e mesmo não tendo nenhuma listra de movimento ou borrão de movimento, cara, você nota o movimento presente ali, é muito foda isso. É que o Alex Ross, quando eu vou ler ele, imagino que eu tô lendo uma fotonovela, né? Olha aí, é daquelas fotonovelas pornô que você me falou que gostava e tal, que ainda são impressas no Pará. Eu nunca li esse material aí. Eu sou uma pessoa de pureza inquestionável. Nossa, sim. Você levantaria aí... o martelo do Thor ou outros membros dele, né? É isso. Eu levantaria o martelo do Thor e o martelo do Thor me levantaria. Uau! Ouvinte, revelações. Não, mas é verdade, cara. Você vê um desenho, ele não é simplista, ele é um desenho bem intricado e tudo mais, pra um quadrinho mensal, mas, cara, eu adoro isso, assim. Não tem nada que indique o movimento desse quadrinho, no entanto, ele tá vivo e maravilhoso, assim. Como quadrinista e artista, Evaristo, o que você acha que faz disso? Só um momento técnico aqui que eu queria te perguntar. O que você acha, o que faz isso ser tão vívido, assim? Cara, é a precisão de onde ele encaixa as linhas, né, cara? Ele não tem linha desperdiçada aí, não tem achura desperdiçado. O gestual dele também é muito bom, cara. Que pra quadrinho é uma dica que eu levo pra vida toda. Há muitos anos, assim, acho que um pouco antes da pandemia, eu lembro que o Daniel HDR tava dando um dos raros momentos em que o Daniel HDR dá uma dica ali grátis. Ele deu uma dica pra um cara lá na live dele que tava perguntando, e ele falou que o mais importante para um quadrinista é estudar o desenho gestual. Não o mais importante, mas é um dos mais importantes. Ok. Tá? Então é algo que eu venho estudando mais do que qualquer outra coisa, é desenho gestual, e o Steve Yeun aí é gênio gestual. Sim, por isso que tu vê tanto movimento, porque ele sabe usar a linha de equilíbrio, a linha de ação do personagem, ele sabe distribuir os traçados dele também. É muito, muito foda. Sim, foda pra caralho. Mas voltando pro miolo da parada, assim, como você disse, o Danny desce falando, eu, bem birrento, moleque birrento que ele é, ele fala, eu não quero saber depois, quero saber agora. E o Tom fala pra ele, aproveita a tua ignorância enquanto durar, eu te dei o que eu tinha pra dar e agora é a tua vez. Fala do Jack Frost. E aí o Danny, desconversando, fala que não é nada de importante, que era uma besteira que a mãe dele falava quando ele era pequeno, que era tipo a figura imaginária punitiva que a mãe dele usava, né? Não faz besteira, não faz traquinagem, que senão o Jack Frost vai vir te pegar. E aí o Tom cutuca a ferida, né? É muito legal que nesse momento, eu não tenho ideia de como Londres é ou como era nos anos 90, mas eles estão passando por vários quadros assim decorativos na rua que tem hieróglifos, né? E o Tom pergunta o que aconteceu com o pai dele, e o Danny só manda que ele foi embora quando ele tinha uns 5 anos, que ele não aguentava a mãe dele, não tinha trabalho em Liverpool, que ele nem se lembra direito. E aí o Tom pergunta se no fim da história ficou só o Danny e a mãe dele. O Danny vai ficando cada vez mais arredio, e o Tom insiste, assim, falando que ele ainda vê o Jack Frost, né? Ele ainda aparece quando você é mau, ele deve vir bastante. E o Danny, extremamente arredio, meio quase se afastando assim do Tom, fala que é só na cabeça dele, que não é real, que não incomoda. E nós viramos a página e vários turramos. É que eu... vai. Ainda nessa página, antes de virar, é que o Tom tá falando com ele, perguntando, mas só que aí não tá perguntando de forma séria. Ele tá meio que dando aquelas cutucadas nele, assim, pra irritar ele. Nas entrelinhas, sério, assim, né? Isso. É, tanto que quando ele pergunta se era só eu e a mãe dele, ele fala, ah, que fofo, mamãe e filhinha. Eu duvido que ele falaria isso pro Norman Bates. É, duvido que ele ia falar isso pro Caneda. Mas viramos a página, Evaristo Ramos, e agora o bicho vai pegar. Por favor, fale pro ouvinte o que há nesta página, porque eles estão ainda andando do lado daquela mureta, enquanto o Danny tá cagando e andando, o Tom já tá fechando aquela mão do cascudo, né? Aquela mão do Croc bem dado na cabeça. Manda ver. É, ele tá ali com o punho cerrado, pronto pra fazer algo que o Pensador quis fazer desde o começo com o Danny, né? Yes! E ele fala, mas ele dá medo, não dá? Só que cuida de você, hein? Vale a pena ficar com um pouquinho de medo, porque ele o faz se sentir forte quando se mete em crenca. Faz você sentir ódio em vez de dúvida, de medo, não é? E aí ele dá um murro, dá um no pé do ouvido ali do Danny. Dá um murro na orelha. Ele dá basicamente no Danny o murro que o cuzão lá do marqueteiro do Marçal deu no cara lá do Nunes. É aquele murro que vem de trás e pega na orelha, sabe? Pra tua orelha esquentar o dia inteiro. Aí o Danny se assusta, né? E fala, pô, pra que é isso, pô? Que caralho, tu pensa que tu é quem, pô? E aí, nesse painel aqui, meu amigo... Aí o Tom virou um Gandalf, né? É, pô, aqui... Cara, aqui tem um Tom de um jeito que tu não tinha visto antes. É o Dark Tom, né? É, pô. Ele tá com um tom sombrio, né, Pensador? Sim. Sacou? Lindo. Isso, tom sombrio. Isso, parabéns. Você é muito perspicaz. E aí ele fala, sou um pesadelo, rapaz. Sou um tigre na chuva que lhe arranca do carro. Deslacera seu corpo e o espalha na rodovia. Sou o terror sagrado. E o Danny tá assustado, né? Sim. Tá, pô, você tá pirado, pô. Me doidou, velho, puto. Toque em mim de novo que eu te quebro a cara. Te quebro. E o Tom vai avançando na direção dele, né? Fala, não gosta que toque. É, rapaz, dói, né? Ele vai avançando. Machucou a pelezinha? Ele vai avançando de punhos fechados, tipo assim, moleque, se não por mim, pelo Pensador, desde o primeiro número ele tá querendo te dar as porradas, eu vou cumprir esse desenho agora. Virando a página. Aí, virando a página, né? Só faltou slap ali, de um tapa que ele tomou em cima da fuça, de novo. Aquela onomatopeia dizendo assim, bifa, com dois pontos de exclamação. É. E aí o Tom dá um tapa nele e fala, você é o quê, Mariquinha, filho da mamãe? E o Danny manda um, eu vou te matar, desgraçado. Cara, aí o Tom ali dá uma espécie de Buscema Punch, né, no Danny. Ele dá um cruzado de esquerda, um cruzado de canhota aí que faz o Danny voar longe. O cara, o Danny sai voando, bicho. E fala, tá fazendo o quê, pô? Mandar o Jack Fortin pegar pra ele congelar meu coração e parar de doer? Não tem medo de robozinho que nem você, com essas ameaças de robozinho, eu vou te queimar. Maravilhoso. É, enquanto o Danny tá caído na beira do que eu imagino que seja um canal, eles não estão no Tamiza, né? É algum riacho menor. Ele fala, eu faço a poça dele e dessa poça eu faço vapor. Eu vou te arrancar de tua armadura com garras escaldantes. Você é tão durão, tão duro e rígido que nem consegue sair do espaço que te deram. Você acha que você é um fora da lei, mas só faz o que eles querem. Causa encrenca por um tempo, fode mais uma putinha, cria mais robôs, etc, etc. E ele começa a afogar o cu dele na água, né? Isso. Opa, antes mesmo do papo seguir adiante, antes ainda de Tom ou Bedlam trocar os olhos de Danny com os olhos de um coach e eu ter ainda mais vontade de matar aquele moleque chato, vamos fazer uma pausa, só uns recadinhos pra você respirar da noia que esta história te causa. E depois a gente segue. Vamos lá! Se você gostou do conteúdo e não quer ser um ouvinte invisível, assine o podcast no teu agregador favorito. Estamos em todos, eu acho, e assim como redes sociais, você encontra tudo no Linktree, tanto nos links da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, que temos de tudo, menos o cheater, que essa bosta ficou impraticável e nós pulamos fora. Mas tem Mastodon, Blue Sky, Instagram, até o nosso grupo do Telegram, caso você queira interagir direto com os doidos e lunáticas que fazem o teatro escuro ser o que é. Mas ainda, se você gostou da ideia de surfar num pombo e cagar na cabeça dos outros, menos na nossa, é claro, você tem várias maneiras de ajudar o Teatro Escuro a seguir adiante. Daí você pode desde deixar um comentário dizendo o que gostou e quais suas partes favoritas e falar se já apanhou na rua de um mendigo velho. E se estiver se sentindo caridoso, dropa umas moedas pra gente que gastaremos tudo em alpiste batizado com LSD para curtir melhor estes quadrinhos. Então, se você quiser mandar uma força monetária, você pode fazer isso pelo picpay@pensadorlouco ou pelo pixpensadorlouco@gmail.com. Eu citarei o nome de todos os doadores em cada episódio e doando também você pode, volta e meia, ser convidado a gravar com a gente. Justamente por isso, é o momento de agradecer aos apoiadores deste mês até agora. Eles são os consumidores de ayahuasca, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica e Marcos Robles, do podcast Esculhamados, e você ouviu esses dois últimos fazendo aquele diálogo foda no início do episódio. Também Luciano Dias, de Curitiba, Felipe Boquete de Oliveira, lá da galera do Mastro, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, que é a nossa maravilhosa Kenga Soviética, e Alexandre Nerdmaster, do Eterno Paranerdia, dono do Bom Dia Grupo, mais fofes do mundo, só que não. Mais importante ainda, se você curte HQs, quadrinhos, como quer que chame esta mídia que nós amamos, não deixe de seguir o co-host desta bodega, Evaristo Ramos. Ele é um quadrinista não menos furioso, drogado e batalhador do Pará, e nos links do episódio você poderá segui-lo também e seus trabalhos, porque o trabalho dele é coisa de se tomar chá de fita cassete e assistir a velha surda recitando a Bíblia Satânica, e ele merece toda a tua atenção também. E agora vamos voltar para esta edição dos Invisíveis, porque é capaz de Danny McGovern não se contentar com os olhos do pombo e pedir pro velho Tom enfiar outras coisas em outros... deixa pra lá, esquece. Vira a página, Evaristo, manda. A gente vira a página, o Danny tá se afogando, né? Sim. Tá lá, tá aguentando como pode debaixo d'água, e o Tom, que tá ali, a gente vê pelas costas do Tom nesse painel, ele sufocando o Danny ali, tá segurando, segurando o Danny dentro da água, né? Debaixo d'água. Isso. A gente só vê água como se estivesse debatendo, né? Só vê água se espalhando ali. E aí ele começa a fazer o sarau dele, né, cara? Ele fala: 5 demônios entraram a um só tempo no pobre Tom. Ob de Kut, o demônio da luxúria. Ob de Dance, príncipe do mutismo. Marru do roubo, Mordo do homicídio. Flibert Kibert, das caretas e contorções. São tantos gigantes, tantos demônios, mas sempre tem espaço sobrando na cabeça do pobre Tom. E aí ele e puxa o Danny, né? Isso. Joga ele de volta pro seco, né? Pra beira do rio lá. E aí ele continua. Fala, sua cabeça é igual a minha, igual a todas. Tem espaço pra conter todo deus e demônio que existiu. Espaço pra conter o peso dos oceanos e as estrelas oscilantes para o universo. E aí o Danny tá se rastejando ali na terra, né, cara? Tudo cuspindo molhado, da água que ele engoliu, né? É, ele tá botando tudo pra fora, né? E o Tom continua, mas o que você prefere manter neste gabinete de milagres? Coisinhas quebradas, bugigando pra brincar. O mundo não dá corda e só tocamos a mesma música, sempre a mesma, achando que música é o que somos. E o Danny tá vomitando as tripas. Virando a página, vai. E a gente vira a página, o Danny tá, porra, eu tô morrendo, não tá dando pra respirar. Aí o Tom levanta ele, né, cara? Pega ele assim como se fosse nada. E aí ele fala, você não está morrendo, está finalmente vivendo. Sinta, Danny, nasça. Quebre a armadura e deixa eu entrar. Inspire, sinta o que está sentindo. E aí ele começa a balbuciar, né, cara? Antes de você continuar, assim, só te dizer assim, tem algumas obras assim, literárias ou quadrinhos assim, que eu vi, que eles usam justamente esse negócio, assim, um momento puro de violência para extrair um trauma, sabe? Fazer a pessoa se desesperar e, no meio do desespero, liberar todas as trancas traumáticas, sociais, psicológicas que tem. E o Danny tá balbuciando alguma coisa sobre o pai dele, essa cola. Pai, eu quero meu pai! Meu pai, não vai embora não! Não pega essa cola não, pai! Ou seja, dando a entender que o Danny tava guardando um trauma muito grande por ter sido abandonado pelo pai, né? Tom tá segurando a cabeça dele entre as duas mãos, o Danny tá chorando copiosamente, assim. E o Tom fala pra ele, abre os olhos, você ainda tá segurando aquele botão como se fosse uma âncora, né? Como se fosse a última coisa do mundo. Ouvinte, rapidão. A versão que eu peguei, traduzida, se refere àquilo como botão, mas é bottom. E o tradutor não se incomodou em traduzir direito. Olha pro que você tá segurando. E aí o Tom olha pro bottom e o Danny olha pro bottom e o Tom fala, é um espelho, o que que você vê? Teu pai não vai te ajudar, tua mãe não vai te ajudar, faz você. E aí, no meio da mão do Danny, com o alfinete do bottom cravado na mão dele, ele tem uma revelação, assim, o que que você vê no espelho, não tem nada, e viramos a página, Evaristo. Essa página... É uma página em branco, né? É um negócio bem do Zen budismo, né, que você se torna nada e o nada se torna você, então tem uma página inteira de porra nenhuma, maravilhoso. E quando a gente vira a página seguinte, né? Sim. A gente vê a silhueta do Tom contrastando ali com a luz do sol, né, cara? Bem brilhante. Isso, céu azul e os raios de sol. Puta que pariu, Steve Yao! Você é muito bom, cara. Porque a borra de sol, tipo, aqueles flares que a gente vê nos filmes, assim, a luz reflete na câmera, ele tá sendo borrado pelo sol, que é algo que parece pra mim que foi feito a pincel seco, assim. E o Danny, com aquela cara de bunda dele, completamente enlameada, tá com uma expressão de paz no quadrinho seguinte, né? Sim, acabou de bater a melhor punheta da vida dele. Maravilhoso, quase cuspiu o cigarro agora. Maravilhoso essa. Aí ele até fala assim, molhado, eu tô bem. Ele fala assim, eu tô bem, parece êxtase, mas tipo, é de verdade, sei lá, eu tô me sentindo foda, cara. E aí o Tom dá a mão pra ele, né? Sim. Ele fala, fizeram você esquecer como é sentir, hein? Agora lembrou. Como se tudo fosse novo, o sol girasse entre suas costelas, enchendo de prata. E eu acho essa parte linda porque o Danny abraça ele, né, cara? Ele se abraça. Primeira real demonstração de afeto do Danny até agora. Isso. Aí ele o Tom fala, como era antes de nos fazerem robôs sentenciados à vida atrás das grades que nós mesmos somos treinados a armar. E aí o Danny tá extasiado ainda, né? Parece a primeira vez, parece que alguém limpou tudo. Tem problema de chorar, né? Se quiser. Olha aí. Se quiser. O machonismo dele caindo por terra. No fim das contas, o que falta pra todo Red Pill, o otário desse desse mundo é um Tom Obedlin. É um Tom Obedlin, cara, com certeza. Aí ele fala: chore quando quiser, ria quando puder, grite, berra, berre, corra, solte pipa, viva. Viva, pô, muito foda. É muito lindo. Ele fez a, entre aspas, desprogramação, né? Virando a página, a gente tem a última página, são dois painéis verticais dividindo a página. No primeiro a gente vê o Danny, ele tá sorrindo assim, livre, o primeiro sorriso genuíno que a gente vê dele, e o Tom tá com a mão no ombro dele, assim, e o Danny fala: isso é loucura total, e o Tom fala: viver é aceitar a morte, esse é o preço que a gente pega. Eu te mostrei a vida, agora eu vou te levar para conhecer a morte. E ele tá apontando para fora da página, que é o quadro seguinte, um prédio grandão lá, o Canary Wharf. Você tá vendo aquele prédio do Canary Wharf, prédio prateado? Pois então, a gente vai subir lá no, na ponta da pirâmide e a gente vai se jogar de lá. E embaixo aquele continua. essa página aqui final faz um... Se tu fizer um paralelo com a página de abertura, né? Sim. Que o Danny tá encurralado com o Tom no chão e aqui ele tá de pé, o Tom ao lado dele, né, cara? E... Sim. Felizão, ele não tá assustado. Que númerozinho foda essa revista, cara. É só tapa na cara e revelação, assim. Não tem violência. Quer dizer, tem violência, mas não do jeito que normalmente os ouvintes de quadrinho esperam encontrar, assim. E, porra, foi um negócio de libertação, assim. A jornada do Danny pro seu descobrimento pessoal continua e continua braba. Eu acho que é o primeiro capítulo que termina assim, bem, pelo sim, mesmo, né? Pode crer. Pode crer. O primeiro que tem um suposto final feliz, assim, pra revista. Pra esse número da revista, não pra história de maneira geral. Eva Ramos Risto, de maneira geral, o que, que você achou deste número, do número 3 de Invisíveis? Fabuloso, né, cara? Tem outra palavra pra descrever esse capítulo. Pô, toda essa andança do Daniel com o Tom, né, cara, os aprendizados, o que ele fala sobre as cidades vivas, sobreviver, né, cara, no final que a maior forma de protesto que existe é tu continuar vivendo, né, cara, num mundo onde os caras não querem que tu viva. Exatamente. Correio Modo. Reagindo às bombas de comentários explosivos. Muito bem, ouvinte, estamos agora no Correio Mob. Nossa sessão de feedback aí de comentários e mensagens que vocês mandaram sobre os episódios passados. E nós lemos todos, sempre, sem parar, non-stop, sem tirar de dentro. E eu vou começar aqui lendo que... Quando a gente fez o primeiro Cômicos Invisíveis, acabaram por questão de tempo não sendo lidos. E eu vou começar pelo Feed Kenga, o Cabra da Peste, J. Santos, lá do Água de Moringa, que ele fala pra gente: saudações a King Fett e Norby. Ele, ouvinte, eu vou ler a mensagem aqui, mas o J, ele é um usuário contumaz de drogas e ele esqueceu do Evaristo, ele trocou o nome por Norberto, sabe lá que desejos isso significam na psique esfarrapada dele, mas ele continua: saudações a King Fett e Norberto. Juro que elaborei uma piada disruptiva e inteligente, mas esqueci. Eu já conheci os Invisíveis de ouvir falar, porém não houve oportunidade ou esforço da minha parte para ler, talvez por não ser uma HQ de poderzinho, sei lá. Essa proposta de formato é deliciosa. É uma maneira caralhasticamente boa de ler grandes obras. E melhor, com comentários certeiros de duas entidades que eu cultuo e amo. Eu só gosto de você, tá? Eu não te amo, não. Beleza. Louvado seja, ele continua. Entre meios, cômicos invisíveis, entendi a referência. Pô, que bom, tava meio que na cara. Quando forem falar de Planetary, será cômicos planetários? Cara, não dá ideia. Não dá ideia, porque eu adoro Planetary. Continuando, o Norberto, que na verdade é o Evaristo, deixou bem claro que é uma beat do Akira, com suas várias referências ao Canadá! Enfim, continuo com esse excelente trabalho, a dupla está bem à vontade e o tema transcorreu muito claro, até eu conseguir ver a história completamente. É, e ele passou aqui um nome para leitura de comentários, que seria Decupagem. Sinto muito, Jota, isso foi sobrepujado pelo nome Correio Mob. Você está no Correio Mob aí, foi o pessoal do grupo lá do Telegram que escolheu. E referência, ele explica o que é decupagem. Eu não vou ler porque eu sei o que é decupagem, porra. É, sem mais para o momento, complete daí. Obrigado, Jota. Brigadão, cara. Você é sempre um brother, apesar de você ser mais ligado à cultura e produção cultural nordestina. Muito legal. Espero que você leia Invisíveis e, porra, chegue sempre aí, principalmente drogado do jeito que você tava, pra trocar o nome do Evaristo pelo Norberto, coisa que lá na seção de comentários do site foi desfeita. Evaristo, você ia falar. Eu só vou repetir o mesmo comentário que eu fiz lá, né? Que eu te perdoo. Às vezes eu acho que você tem que ser mais giraia, sabe, Evaristo? Chegar e dizer: não te perdoo, espada olímpica, venham. O negócio assim. Não, esse negócio de espada aí, falar em espada, o Jota entende de espada. Entende, posso falar de espada, cara, até do entende, Jota. Cara, ele entende. Ó, o próximo comentário aqui é do meu brother já de longa data aí, porque eu já trabalhei em um quadrinho também, um quadrinho chamado Bar do Calibre 38. Muito que bom. É o Michael Evani. Ele comentou: duas autarquias no podcast. Meus caros, confesso com pesar e vergonha, os Invisíveis estão na minha lista de HQs que considero leitura obrigatória, mas ainda não vi. Shame on me. Quando o EDR falou de Pentec, lembrei que Pentex é o nome de uma empresa multinacional e maligna, ele abriu parênteses aqui, maligna, com um papel de antagonista no RPG Lobisomem, o Apocalipse. Coincidência? Olha, acho que não. Esse aqui eu estou completando. Certo. Esse acho que não. Certeza que vou acompanhar essa série de podcasts, que as musas dêem um cheiro no cangote de ambos. Porra. Mike, que os musos cheirem teu cangote também. Muito obrigado pelo comentário aí. Espero que esteja acompanhando agora também, né? Pô, esperamos, sim. Deixe seu comentário. Só quero concluir, Mike, te agradecendo muito. Você é um brother gigante, puta escritor, já apareceu aqui várias vezes no Teatro Escuro também. E se eu pudesse pedir alguma coisa, que as musas dessem um cheiro em outro lugar, mas são só as taras falando por mim. aliás, é puta de um escritor mesmo, porra. Não, pô, Mike é foda. Escreve, espero que ele volte a escrever, porque ele tá com... ele anda com uns problemas aí, tem escrito muito, mas eu espero que isso passe logo e ele volte. Esperamos. Próximo comentário de Sérgio Cabral, grande apoiador aqui do Teatro Escuro e membro lá do blog Sexta-feira Clássica e nosso traficante cultural lá, o cara que consegue os filmes que ninguém mais consegue. Ele diz pra nós: bom dia, pensador. Cara, sensacional. Por sorte, minha alma foi restituída uns dias depois do lançamento do episódio e pude aproveitar a dica de ler a HQ enquanto o podcast está rolando. Experiência incrível, versão literária de assistir um filme com os amigos. Muito mais legal, a gente pega umas referências que sozinho podem acabar deixando passar. Ainda em tempo, no início o Evaristo menciona que a sua versão quadrinhesca seria algo no estilo Van Damme. No estilo Van Damme Lifeizado, cara, que meu Deus, cara, que horror. Depois disso, não consigo mais ouvir o nome dele sem criar esta imagem mental. Sinto muito, Sérgio. Espero vencer este trauma em breve. Nunca vai sair. Um abraço. Toda vez, Sérgio, que tu ouvir o meu nome, ou ler meu nome, pense em Van Damme, porque eu fico honrado nessa associação aí. Não, muito aí. Obrigado aí por esse comentário. Você falou uma coisa errada, cara. Conrado não é do Van Damme, é do Dominó. Nossa. Então é isso, galera. Acabou aqui o podcast, aí não vai ter mais. Próximo comentário, Evaristo Ramos. O próximo comentário é do Julian Catino. E ele diz: top 10 de início de podcast esses primeiros minutos. Eu não conheço as séries Invisíveis, não consegui achar. Não, agora tô conseguiu porque o pensador jogou lá no grupo. Sim. Lá. Cada episódio lá no Telegram vai junto. Quando postaram lá no grupo de ouvintes e apoiadores do Teatro Escuro, vai junto a HQ pra ler, mas o senhor Sérgio Cabral, que tava no... ou talvez tenha sido o Fabrício, jogou a série inteira lá já, então assim, tá de fácil acesso pra todo mundo. Leiam os scans, isso não é, não é pirataria, é compartilhamento. pirataria era eu invadir tua casa com tapa-olho, te furar todinho e levar tudo que tinha lá dentro, viu? Vergonha de pirataria. Muito bem, agora passamos, acabamos os comentários que tinham sobrado sem resposta do episódio 1 e vamos para os episódios 2. E temos de novo Sérgio Caval, que diz pra gente: boa noite, pensador Evaristo. Só tenho uma palavra para definir este episódio: lisérgico. Vocês descreveram magistralmente a maluquice que foi este volume. O discurso do Tom, que de insanidade não tem nada, os aparentes delírios dele dizem muita coisa. O roteiro também acompanha bem o tom que a história vai tomando, a forma como o Danny vai despercebidamente abraçando o que está à sua volta, mesmo ele declarando não querer tomar parte de nada daquilo, inclusive a descoberta de uma magia que, mesmo acontecendo na sua frente, ele se nega a aceitar. O rito de passagem usando o bolor azul também só me prova uma coisa: que o Morrison e o Yau devem ter concebido a obra abastecidos de muita droga, o que não é ruim, concordo. Um abraço, aliás, me senti imensamente honrado por ter sido convidado por vossas sumidades para dar uma das vozes de um dos diálogos. Admiro demais o seu trabalho no Teatro Escuro. Um abraço! Abração, Sérgio. O pensador sempre acerta quando ele tem nas pessoas que ele convida para fazer essas vozes aí, cara. Porra, não tem erro, cara. Estão todas até agora maravilhosas. Você, ouvinte, aí ouviu as do início do episódio e você pode conferir. Mas eu só tenho que dizer, Sérgio, me perdoe, mas jamais tanto o teu diálogo quanto qualquer outro que venha fazer os próximos vai superar o do Luciano gemendo no episódio 1. Cara, mas isso aí é... Nossa, para todas as coisas existe Mastercard, menos para isso. O Luciano gemendo é uma coisa exclusiva e única aqui no Teatro Escuro. Ou de qualquer desavisada que dê para aquele pedaço de mau caminho que é o Luciano. Pedaço de mau caminho multicolorido. Multicolorido, cara. Pedaço de mau caminho em Panavision full color. Puxa lá, Evaristo, próximo comentário. Próximo comentário é foda, né? Próximo comentário é de Estela Pinheiro. Ela falou: oi, Estela aqui. Continuo não tendo lido os gibis. Então só passei, né, pra dizer que adorei o episódio e fazer uma pergunta pra você, Evaristo. Não, a gente não é um casal. Eu já adianto logo a resposta. Não, definitivamente não, nós não somos um casal. Ela pergunta: onde que eu encontro esse mofo azul em Minas Gerais? E colocou aqui vários kkkk. Beijinhos, continue, que tá mais legal ouvir vocês do que ler o original. Olha aí, pessoal. Olha aí, cara. Essa habilidade, hein? Agora eu senti meu ego sendo escovado. E olha que eu nem tenho ego. Estela, caralho, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você é foda. Grande apoiadora daqui. Eu falei que não ia te chamar mais de bicho do mato porque você não quer gravar. Mas fazer o quê, cara? Talvez você seja um bicho do mofo azul. Cara, muito bom. Eu e Evaristo não somos um casal, nós vivemos nessa relação de ódio e ódio, porque Evaristo é fã do Van Damme e do Kogos, mas há coisas que não se comentam. Opa, opa, opa, que Kogos? Que negócio de Kogos aí? Não é nada de Kogos aqui, não. Vamos lá, próximo comentário de Norberto Silva, que falou: demorei para poder ouvir, pois queria mesmo ler enquanto ouvi o cast. Mas não deu. Acabei lendo a HQ e em seguida coloquei o cast e fui revendo as páginas conforme vocês iam falando, o que melhorou a imersão na história. Acho que encontrei a melhor maneira de seguir com esse projeto de vocês. Obrigado, Norberto. Ele continua: este novo capítulo ficou excelente. Pensador, adorei seu primo. Ou será uma versão alternativa tua de um outro universo? O Tom Louco, sim. Os loucos dominarão o mundo, cara. Mais do que os Silvas. Voltando. Agora, gostei tanto dessa ideia que precisarei enfiar alguém da família Louco em algum dos meus textos. Ideias. Por favor, faça isso. Ele continua: quanto à HQ em si, não vou pagar de inteligente ou outra coisa. Não entendi, foi porra nenhuma, mas gostei mesmo assim e vou seguir lendo dessa forma. Se eu tentar entender muito, aí fudeu. Parabéns, pessoal, vocês continuam mandando bem demais. Pô, Norberto, muito obrigado, cara. E muito obrigado por reconhecer a dinastia dos loucos no país, cara. Os loucos dominarão o mundo. Os loucos legais. Não vou falar de bem, porque essa palavra tá muito vilipendiada. Mas os loucos que valem a pena seguir, que somos todos nós. Obrigado! Agradeço também o comentário aí. E, pô, continua lendo aí. A gente também não entende, mas vai, vai ficar confuso, vai ficar todo mundo confuso junto, né, Percelo? Exato. Uma comunidade. Exatamente, cara. E pode, conta aí ao pensador louco, pode ir enfiando ideia nele aí à vontade. É, e pega leve nesse papo de enfiar aí. Manda a última mensagem aí, Evaristo. A última mensagem vem do Rômulo Mara, via Twitter, né? O finado Twitter. Sim. O novo Reich digital da internet, boa, né? Ele fala que, cambada de dois de vocês, nem li essa trolha e já me deu um nó na cabeça. Muita viagem. É por isso que eu ouço o teatro do pensador. Olha, e Rômulo, você que foi apoiador aqui durante um tempo, de vez em quando, se quiser voltar a apoiar, estamos aí. Conforme eu falei lá nos comentários, conforme eu falei lá nos recados, todos os piches recebidos aqui serão revertidos para Evaristo Ramos, para ele comprar maniçoba e outras drogas que ele consome para fazer os quadrinhos dele. Exatamente, muito obrigado. E uma bênção aí ao teu nó na cabeça, cara, que ele vire um nó de marinheiro, um nó de Salomão, aqueles impossíveis de desfazer. Então, gente, comentem mais, todos os comentários serão lidos, como sempre. É muito bom receber o feedback de vocês, ainda mais por uma série que, pelo menos no Brasil, ficou tão underground, assim, da mesma maneira que os Invisíveis são underground, assim. E, pô, continuem comentando, continuem apoiando, continuem compartilhando pra galera, mandando aquele pix bonito pra ajudar nosso artista cativo, que é Evaristo Ramos. E, Evaristo, eu sei que você escolheu a música do último, mas escolhe a música desse também. Qual música você escolheria pra acabar este episódio? Pode ser uma do Pixies? Claro que pode. Música de Pix é música monetária? Coloca aí, vamos, do Pixies. Muito bom, ouvinte. Fiquem aí com Pixies e a música Vamos. E até o próximo Cômicos Invisíveis. Falou, né? Valeu.